da manhã eu me arrasto pra tua cama. Luto eu jogo os dados, mas sabe, sou puro drama. Afogo na tua cara de quem não vale nada. Eu faço love song, cê sabe, cê me estraga. E mente mais um pouco e bebe do meu corpo. Me toma, me domina, me toca, tô no teu jogo. Cê fala da minha fama, mas amanhã me chama. Eu gosto do teu caso, me envolve na tua trama. Eu tava aqui pensando em nós dois, pensando no que a gente fez com a gente. Eu sei que eu podia ser menos ausente. Eu tava aqui, não sei se entende, juntando o passado, o futuro e o presente. Eu tava aqui, nem tão carente, nem tocaria nesse assunto pendente. Eu tava aqui pensando na gente. Eu tô aqui, tu tá aí ou desligou? Aquela briga, tu superou ou vai arrastar até quando? Eu tento te esquecer, mas te vejo em todo canto que eu vou. Eu vou tentando te encontrar, mas não te acho. Tô me sentindo tão de lego, mas não encaixo sem tu. Mas não encaixo sem tu. Essa chuva no telhado faz lembrar você. Eu tô fumando um baseado pensando no que. Que você quer que eu faça pra você perceber? Que esse mundo é de nós dois, agora eu e você. Eu faço tudo, te dou o mundo, só você não vê. Eu paro tudo, sumo no mundo só pra te ver. E com esse verso talvez você entende. Eu tô torcendo pela gente. A King Size pega fogo quando tu tá em cima. Aquele colchão de mola chega a ter faísca. Vida é um jogo e eu não sou tolo de deixar você tão linda sozinha na pista. As luzes da cidade acesa e eu bebendo aqui no meu apartamento. Sozinho procurando casuais em app, me afogando de distrações, tentando esquecer você. Quando duas pessoas se amam, mas pensam diferente, é o coração lutando boxe com a razão. Mas eu te amo e te quero mesmo conscientemente, que o futuro entre nós é só ilusão. Me desculpe, mas eu vou chorar, porque as tuas preferências acabam comigo. Prometi nunca te procurar, e olha eu mesmo bloqueado falando contigo. Sem foto, queria só uma despedida, mas já vi que não vai dar. E a saudade me matando lentamente como câncer. Maldita maldição de eu querer me apegar. Tô pagando os pecados, ilhado no próprio conflito, pô. Sei que sou difícil de não se apaixonar. Sei que sou gostoso demais de largar. Só que só me envolvo com vacilão, que tem que correr muito chão pra andar comigo. Não vale um centavo, falo só o que eu sei, não o que eu acho. Então ouça quando eu digo, a sua é graça de tudo isso. Porque tu é um palhaço, posto porque eu posso. Pago por todos os meus pecados, por todos os meus pecados. Eu não escondo o que eu faço pra falso sorriso nesse poço. Por isso que eu sempre encaixo, sou verdadeiro em cada acho. Eu não escondo o que eu faço. Não escondo o que eu pra falso sorriso nesse poço. Por isso que eu sempre encaixo. Sou verdadeiro em cada ato. Sou verdadeiro em cada ato.